Salve, salve, decadentes! Decadentes número 15 no ar, e agora de novo com a segunda derrota, né? Ei, meu Deus do céu! E dessa vez nós nem podemos falar que foi o Cristiano. Dessa vez, será que foi a nossa estreante da noite? Vamos ter que descobrir, hein? Boa noite a todo mundo que vai participar aí, e vamos lá, foi derrota, mas hoje a raiva já passou um pouco. Já passou, né? Esse já. Negócio de dormir é bom porque a gente acalma. Ô, invenção boa foi essa aí. É, invenção boa essa de dormir, né? Ô, Ramon, você também dormiu, você ficou mais calmo, o povo tava com saudade, dá seu boa noite. Cara, buenas noites. Cara, ontem não deu nem pra dormir, né, cara? Ontem foi um pesadelo, que ele ficou revirando a noite toda, vendo aquelas jogadas do Bastos, o Suécio saindo jogando, foi um show de horror. E a nossa estreante, representante da Batom Verde, Mari Halma. Como é que foi o jogo, Mari? O que você achou? Dá seu boa noite pra turma. Boa noite, gente. Boa noite. Eu fiquei muito apreensiva, né? Porque logo agora que eu resolvi estrear comentando, a América vira essa loucura toda, então não deu pra dormir, não. Então, é bom que tem assunto. É bom que hoje vai ter muita coisa para falar. Nós vamos falar, eu acho que nós vamos acabar falando um pouco do jogo, viu? Mas antes da gente começar em qualquer coisa, antes da gente entrar em tudo que a gente tem para falar, alguns recadinhos básicos. Nós agora vamos definir o horário do programa. O programa vai ter dia e hora marcada. Não é isso, Alisson? Sim. Isso, agora então ninguém vai esquecer mais. Porque a gente estava vendo que estava causando alguma confusão, muitas vezes a galera não sabia quanto que a gente ia entrar. Então nós vamos fechar. É claro que vai ter variação, óbvio, porque o campeonato tem jogo quarta, quinta, sábado, domingo e agora tem jogo segunda-feira. Então lógico que a gente vai ter que ter uma variação em virtude dos jogos. Mas como os jogos geralmente são na quarta e domingo, ou na quarta e no sábado, a partir de agora, Decadentes vai ser sempre quinta-feira e domingo às 20 horas. Sempre às 20 horas. Então, quinta-feira às 20 horas, domingo às 20 horas. Henrique, hoje é sexta. Então, é uma dessas situações em que o jogo foi na quinta, a gente vai jogar o programa para o dia seguinte. Mas, via de regra, quarta-feira à noite não vai ter programa, você assiste o jogo tranquilo, a gente dorme, no dia seguinte a gente está aqui na quinta-feira, 20 horas. E jogo sábado ou jogo domingo, por exemplo, teremos agora o jogo domingo às 11 horas da manhã, a gente não vai entrar logo depois do jogo, você vai poder sair do jogo uma hora da tarde, vai para casa da sua sogra, come a macarronada, volta para casa à noite, você entra 20 horas, a gente vai estar aqui para comentar a partida. Certo, Alisson? Certo. Então agora, sempre que possível, Decadentes, domingo, 8 horas da noite, e quinta-feira, 8 horas da noite. Não quando tem não erro. For possível, a gente avisa. Mas já vai ficar mais fácil para a galera acompanhar. Todo domingo e toda quinta-feira, pode entrar na nossa página no Facebook, pode entrar no canal no YouTube, que vai ter programa rolando. E é bom porque a gente fazendo um dia depois, o nível do programa melhora, porque o número de palavrão diminui. Isso, eu sei que está falando. Se tivesse sido ontem... Eu não garanto nada. Ontem, bicho, o negócio ia ficar feio aqui. Então não tem como esquecer, bicho, porque domingo é dia de futebol, sempre foi. Então domingo é 8 horas da noite. E o dia de semana, fala, nossa, qual que é o dia da semana mesmo? Quinta. Programa não é de quinta categoria? Então é quinta-feira. Tá fácil de lembrar aqui. Sossegadinho. Não é isso? Ah, a gente continua com a campanha Apresente o Decadentes a um Amigo. Né? Você não precisa se chafurdar na lama sozinho. Traz alguém com você para vir participar do sofrimento junto. Né? Então apresenta para um amigo, tem o feed, tem o YouTube, tem Facebook, tudo aí na descrição do programa, você encontra todos os links. Eu não vou ficar repetindo aqui não, porque é chato pra caramba. E na dúvida, bicho, bate no Google também, né? Decadentes América, você vai achar 500 links nossos lá. Relaxa que não tem muita coisa diferente disso não. Bom, quer começar falando do jogo, Alisson? A escalação me assustou de cara, né? Porque um 3-6-1 para enfrentar a Ponte Preta, a gente precisando da vitória, me assustou um pouco. Até porque esse negócio de três zagueiros funciona muito bem, o Givanildo consegue montar um time bem assim, mas já ficou provado que o Arthur, com três zagueiros, se ele já é um pouco perdido, jogando em dupla com outro zagueiro, com três ele fica muito perdido. Não é o esquema para ele, ele não consegue jogar assim. Se fosse um outro zagueiro ali, até poderia. Mas ele fica completamente perdido e o América fica inseguro porque o Arthur está inseguro jogando dessa forma. Me assustou, eu não gostei da escalação. Entrou o Alan Mineiro. O Alan Mineiro nos deu uma expectativa de melhora. O Rafael Bassa, a gente já sabia antes do jogo, que foi escalado como centroavante. Teve muita dificuldade, se já tem dificuldade jogando no meio. O Rafael veio para ser organizador de jogadas, teve muita dificuldade. Jogaram ele para a ponta, na ponta não melhorou nada. Jogaram ele para centroavante não melhorou nada mesmo. Ele não tinha força e traquejo para conseguir ganhar a jogada dividida com o zagueiro, para ser aquele pivôzão mais para dominar e devolver a bola para alguém do meio. E com o passar do jogo eu percebi que ele foi meio que deixando isso de lado também. Ele não ficou fixo ali como o centroavante, não. Foi até que entrou o Thiago Luiz, tentou fazer essa função também, mas nada funcionou ali do meio para frente, não. O América no início muito sonolento, a ponto do próprio Danilo, na saída para o intervalo, admitir isso, que o time entrou de uma forma muito sonolenta, com muita preguiça de jogar. Dessa forma, a gente já falou que vai ser difícil de ganhar de alguém. A Ponte Preta já começou acreditando que era um jogo possível para ela, e assim foi para o ataque, sem muito ímpeto, sem muita inspiração também. Não é um time que vai brigar por muita coisa nesse brasileiro, mas com muita facilidade a Portuguesa fez o primeiro, fez o segundo. Ponte Preta conseguiu fazer o primeiro, o segundo, poderia ter feito até mais. E aí, quando tomamos o segundo, houve um estalinho ali de vontade, principalmente do Helder. Eu senti que o Helder se incomodou com aquele 2-0, com aquela apatia, e tentou fazer alguma coisa, tentou correr um pouco mais, tentou dar um sanguinho, né? E foi numa jogada dele pela lateral, alguém lançou para ele, ele conseguiu fazer um cruzamento legal, o Danilo estava entrando sozinho, ele conseguiu ter essa visão. E o Danilo chegou numa finalização até um pouco estranha, mas o América conseguiu fazer o primeiro. E o Danilo entrou bem, mas não era só o Danilo fechando, isso foi importante, hein? Sim. Tinha três fechando ali. Isso. Tinha Rafael Bastos, tem um que eu tô esquecendo agora que estava ali no meio, e entrou o Danilo no segundo isso. pau. E o Helder fez um cruzamento que ele pensou naquilo, né? Você Exato. Vê pelo tipo de cruzamento dele, que ele olhou para o Danilo e ele queria mandar Isso. a bola para o Danilo. Foi consciente. E a partir dali, mais pela motivação ou por aquela história do vamos lá, parecia que poderia o América tentar um empate. Mas só que esse vamos lá durou pouco. E a Ponte Preta já voltou a ter domínio de novo das ações. E dali para frente, Henrique, eu vou te ser até muito sincero. A minha percepção do jogo é até contaminada, porque aí você começa a ficar com muita raiva da preguiça dos caras em campo e você não consegue nem analisar muita coisa mais. Dali para frente, para mim, a Ponte Preta praticamente teve um treinamento, um coletivo de luxo, um coletivo no meio do campeonato, em que se ela precisasse apertar as pontas ali, ela faria mais, e foi um negócio horrível. Eu discordo de você dessa parte, assim. Não sei se a ponte conseguiu segurar muito bem, mas obteve o controle. Acho que eles estavam mais no contra-ataque mesmo, tinham interesse sim em fazer outro gol quando estavam atacando, mas só não se jogaram igual louco, eles manejaram o resultado, como a gente já viu outros times tantos fazer, não se arriscou para sair com essa vitória, que eles também precisavam muito. Quem ouviu a entrevista coletiva do Cláudio Prates ao final do jogo, certamente, aliás, eu tinha prometido aí no Facebook, no Twitter, certamente ouviu o Cláudio falando que, justificando a entrada do Rafael, que a gente vai debater bastante aqui para mais à frente também, que se devia ou não ter entrado, estando sendo negociado com a Chapecoense, mas ouviu o Cláudio Prates falar que, se você olhar o GPS, o Rafael Bastos é o que mais se entrega, é o que mais, enfim, tarará. A gente descobriu duas coisas. Primeiro, a gente descobriu que o Cláudio Prates não assiste o jogo, ele fica olhando para o tablet, olhando para o GPS. A segunda coisa, que aí a gente, com alguns contatos internos lá na América, a gente conseguiu puxar esses dados do GPS do Cláudio Prates E a gente vai entregar para vocês o que, que diz o GPS do Cláudio Prates. Olha só. Em 50 metros, vire à direita e escale Rafael Bastos sempre. Tá vendo? Tá viciado, gente. Eu acho que pode ser o Rafael, seu empresário, algum familiar. Alguém ali mexeu com o GPS do Cláudio, e é por isso que ele é escalado durante todo o jogo. Porque não faz sentido pudesse estar mal taticamente, que não tivesse entrosamento. Qualquer desculpa que você quiser dar, se você tem William Bárbio e se você tem Vitinho Safadones no banco, você não vai escalar o Bastos no ataque. Sejam ele o 9 clássico ou não, eles são força de ataque. E o Rafael já mostrou que não é força, é força do caos. Mas aí escalaram, não foi o Bastos. O Bastos que foi para lá, que quem entrou de atacante foi o Alan Mineiro, que é o meio de campo. O que é pior ainda, entendeu? Não, pois é, mas Jogo do cara já. Olha a ideia. O primeiro jogo do cara na América, eles põem um cara improvisado. E com o Bárbio na reserva. Aí a justificativa do Cláudio Prates, não, porque nós estamos lá no dia a dia, estamos. Pô, pera aí. Se o Bárbio não tá apto pra jogar, então teve um erro na contratação aí. Não, certamente teve erro na contratação, né, gente? Eu acho que. Porque se contrata um reforço. O Bárbio, assim, é aquelas contratações, assim, né? Pra compor elenco. Mas aí, você está contratando um cara para compor o elenco, para não assumir que a titularidade? Não faz parte do elenco. No momento que você precisa de alguém para assumir a titularidade. Não, eu, sinceramente, o Cláudio Prates também já deu seu contributo na América há muito tempo, né? Muito. Então, as coisas na América, assim, sei lá, parece autarquia pública, cara. Vai mudando de repente. Tem 5 anos que ele está aí, né? É, e é um cara que. Uhum. Ultrapassado também, né? Vocês viram a entrevista do João Ricardo no final do jogo? No João Ricardo, não. Na Itatiaia? Não. Ele falou com aquela voz desolado, tipo, não dá, entendeu? Aquela voz desolado mesmo, não foi nem de raiva, aquela assim, quase uma voz de choro, cara, de impotência. Agora, sinceramente, eu não acho que vai tirar o Divanildo, mas você acha que com esse elenco aí vai vir, tem salvação? Ô Ramon, ontem conversando com o Henrique depois do jogo, eu falei exatamente isso aí, que eu já não tava mais com sentimento de raiva. Era um sentimento de frustração, de pensar assim, pô, é uma luta tão grande para subir para a Série A. Aí a gente chega na Série A e vê um time jogando com essa apatia. Eu acho que esse desânimo aí do João Ricardo, eu compartilhei, eu acho que boa parte do torcedor americano ontem, mais do que ter saído com raiva, saiu com uma apatia, saiu com um sentimento ruim de impotência, de ver um time apático dentro do campo e tal. Agora, você perguntou aí sobre a saída do Givanildo. A minha opinião é que o Givanildo, nessa história toda, para mim, não é o maior dos culpados. O time que foi, o elenco que foi passado para ele, e ele deixou isso claro ainda antes do Campeonato Mineiro, não era o elenco que ele esperava para um ano de Série A, e esse elenco não foi melhorado gente lá de dentro que disse que o Givanildo bancou esse elenco, cara. Entendeu? Eu acho o seguinte, o Givanildo não é o maior culpado. Eu acho que o Givanildo também tem culpa, apesar de tudo, né? Eu também acho. E a história de amor com o Bastos é do Givanildo mesmo? É do Givanildo. Quem escala? Não sei, Ramon. Sinceramente, eu não sei. Sim. Se ele tem essa liberdade toda para escalar, se o Bastos, sendo um... Não, eu concordo com você, ele vai escalar sim. Mas é que eu passei a comprar a teoria que foi dita aqui no programa, de que talvez o Bastos tenha sido uma das grandes contratações de reforço do América para esse ano. Supondo que isso seja verdade, talvez a escalação dele não seja uma decisão simplesmente do treinador. Porque a gente sabe que no Brasil não é só treinador que escala, inclusive seleção brasileira. Então eu tenho dúvida. Pois é. Então essa era uma dúvida que eu comecei a ter. Porque eu não consigo aceitar. Givanildo, assim, ele é retranqueiro, ele pode ser tudo, ele é às vezes covarde, ele tem vários defeitos como treinador, talvez seja um pouco ultrapassado, mas pelo amor de Deus, não é possível que ele não estava vendo o que o Rafael estava fazendo dentro de campo. Mas eu acho o seguinte, será que o Givanildo, sei lá, eu não acredito que o Givanildo seja um treinador de engolir essas coisas, mas também não põe a mão no fogo por ninguém, não. Bom, eu não sei, posso estar errado, não tem informação nenhuma. Eu estou assim, julgando aqui uma tese no vento, porque não, realmente não é informação, isso é palpite do mais raso, mais lixo possível. Agora é porque eu não consigo conceber. Uma teoria da conspiração. Veja, o Rafael Bastos. Gente, só três pessoas viram o Rafael Bastos jogando bem, que devesse ser mantido titular. Quem são as três? O Cláudio Prates, que fica olhando pro GPS, ao invés de olhar pro campo, e não vê Rafael errando passe o tempo inteiro, rodando o campo inteiro para pegar a bola lá atrás na defesa, para chegar ali no intermediário e errar um passe de 2 metros. Entendeu? Então só ele que tava olhando pro GPS, e os dois namoradinhos que o Rafael Bastos tem lá no Twitter, que fica me seguindo lá, que eu xingo o Rafael Bastos até não poder mais, e que os caras veem: não é possível, você não está vendo o mesmo jogo que eu. Não, eu não estou vendo o mesmo jogo. E, aqui, não é torcedor da América, não, tá? É namoradinho dele mesmo. Então, esse menino novo, deve ser primo, parente, que inclusive qualquer coisa. Ontem tava batendo boca com a torcida, né? É, um deles lá tava com a camisa do Bahia, no Twitter, pelo menos, estava com camisa do Bahia, aí tava lá e fica: ah, porque você, o gol do América foi jogada do Bastos. Foi que jogada do Bastos? Entregar a bola pro Helder na lateral, pro Helder avançar, a lateral inteira é da passe, e a jogada? Ah, pelo amor de Deus, então foi do João Ricardo que te saiu o tiro de meta. Com 15 minutos de jogo, teve uma falta pro América que ele deu um bicão pra trás, vocês viram isso? Aquilo é pra pegar e falar assim: ó, tchau. Pega esse negócio. Entendeu? O problema no América é o seguinte: é muito cacique pra pouca tribo, entendeu? É, agora. Nós vamos discordar nisso aí também, mas tudo bem. Aqui, ô Mari, você tá quietinho, velho? Oi, eu tô observando e concordando. Eu sou fã do. Tá louco? Eu tenho esse mesmo problema que você no Twitter. As pessoas começam a defender Rafael Bastos e eu não consigo entender quais são os critérios que eles usam para defender Rafael Bastos. Eu acho que eles também assistem o GPS, eles não assistem jogo, não, não é possível. Porque não faz sentido, gente. Não tem como. É um jogador que não tem como defender. Incrivelmente, Mari, não tem como defender. Sabe o que é o pior, Mari? Eu escalei o Rafael Bastos no Cartola ontem. Eu acreditei que ele centroavante, ele ia fazer algum gol, alguma bola que sobrasse, alguma coisa assim, ele ia empurrar pra dentro. Sabe o que é pior do que isso? Sou eu ir na onda do Alisson escalar também. Mas eu acho que, antes de tudo, é porque eu, pelo menos, tinha uma esperança no jogo de ontem, entendeu? Independente de ser o Rafael Bastos o escalado, acho que se o meu Cartola tivesse feito, o que eu não fiz até hoje, eu também escalaria jogadores do América, porque eu tinha muita esperança no jogo de ontem. Acabou que me dei mal, né? Mas tá bom. É, eu também tava com muito, achei que ia ser a vitória. Puta, a gente pulava pra 13ª, eu acho, posição. 5 pontinhos. 12ª, melhor ainda. Não, eu passei o dia inteiro no Twitter falando: não, agora vai, dessa vez vai. E não foi, né? Ô, gente, e dava pra ser. Mesmo com todos os desfalques, dava pra ser. Ô Henrique, por falar em desfalques, você acha que mesmo com o Flamengo não tivesse desfalques, você acha que esses caras estariam aí para fazer uma campanha melhor do que teu? Eu não acredito, não. Eu acredito, sabe por quê? Porque, igual a gente está falando aqui, o Danilo, a gente fica falando de apatia dentro de campo, parece que é fácil, que é papo raso do torcedor pedindo raça, mas ontem nós tivemos a comprovação. Aliás, ontem e hoje, nós tivemos Danilo na saída do primeiro tempo falando: nós entramos sonolentos, isso não pode acontecer. Nós tivemos João Ricardo, sem qualquer tipo de argumentação, desanimado que só, falando no final da partida. E hoje teve uma entrevista também do Leandro Guerreiro, em que ele fala da reunião que foi feita hoje, da dispensa do Givanildo, que a diretoria, pelo menos na conversa interna, reconheceu o seu papel na responsabilidade deste início de campanha fraco. E o Leandro Guerreiro, o que ele mais bateu na tecla o tempo inteiro foi: nós precisamos voltar a jogar bola, nós precisamos recobrar o brio. Nós não estamos entrando nos jogos com a mesma gana que a gente estava nas finais do Campeonato Mineiro. E aí, por que que eu acho que esses que estão machucados voltando dão outra cara pro jogo? O Borges, que é nego velho de guerra. Ele não vai ser o malabarista do time, o grande goleador, artilheiro do campeonato, porque ele não tem idade mais para isso, mas ele não é um cara que vai entrar sem vontade, porque ele vai entrar para jogar, porque eu entendo ele como um cara sério. O Tony é um carregador de piano que leva o time inteiro, e as atitudes dele contagiam o time. Ele, não, ele pode não ser a liderança que grita, que puxa, que chama, mas ele, a atitude dele dentro de jogo, muda a atitude de todo mundo que está em volta. O Pablo não está lá grandes coisas, não, e eu estou gostando do Helder, mas o Pablo também puxa, chama. O Helder, por mais que ele esteja melhor nos cruzamentos e tudo mais, seja o cara da posição, ele ainda está se encontrando no grupo. É aquele cara que acabou de chegar num trabalho novo e aí vai tateando para saber até onde pode pisar, onde que ele pode ir, onde que ele não pode, né? Tá sentindo ainda o ambiente. Então essa é a falta de entrosamento da galera que chegou. Então eu acho, principalmente o Tony, para mim, principalmente o Tony. Tony não vai fazer gol do meio de campo todo dia. Não vai fazer 15 gols. Mas eu acho que o Tony é um... Mas você deu outras... O Tony é um cara esforçado. Eu acho que... Ao contrário da Série B, só vontade não resolve na Série A, não, cara. Você não, tem que só vontade não resolve. Tem que eu ter futebol. Que América... Não, esses casos, infelizmente... Mas você tá faltando futebol pela mesma vontade. Ô, Ramon, eu concordo com você. Com vontade só. Não é só a gente, não. Tem muito time aí jogando com vontade. Eu concordo com você, Ramon. Só que o nível dos jogos que eu tô vendo, principalmente esses últimos que tivemos aí, se o América tivesse entrado com a mesma vontade que entrou nas finais do Mineiro, só vontade, sem melhoria técnica nenhuma. Mas entrou. Não dava pra gente ter... Ah, não entrou. Não entrou. Ontem não entrou. Não entrou. Ontem não entrou. Contra o Vitória não entrou. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, o América deu sorte que entrou. Pera aí, vamos lá. Uma coisa que todo mundo falou sobre o Atlético Cruzeiro. O América jogou recuado nos dois jogos contra o Atlético Cruzeiro. Encaixou duas bolas contra o Cruzeiro. Até o América fazer o primeiro gol do Suécio. O América não tinha igual esse jogo, Ramon. Não, igual falando, esse peraí, jogo. Peraí. Tô falando contra o Cruzeiro. Sim, quer dizer, eu não foi muito diferente, não. Ontem, tudo bem. Ontem foi um jogo... Eu tô discordando de você. Eu acho que foi diferente, sim. Os jogos contra o Cruzeiro e contra o Atlético nas semifinais e na final foram diferentes desse jogo, sim. Ele foi muito mais parecido. O jogo de ontem, tudo bem. O jogo de ontem foi o pior jogo da América do ano, eu concordo. Sim. Mas não foi muito diferente do jogo contra o Fluminense, não foi muito diferente do jogo contra o Vitória. O jogo da Chapecoense lá, o primeiro tempo foi disputado, mas o segundo, a América tomou um vareio de bola. Exato, então, dizer, nesse ponto que nós estamos falando. Eu acho que o América... A vontade poderia ter mudado esse resultado. No jogo contra o Vitória, o time, a vontade, poderia ter mudado esse resultado. Mas seriedade é outra. O América, o Vitória achou um gol no finalzinho do jogo. Exato, então, achou um gol. Numa falha... Numa desatenção. Não abaixaram de bola. Gente, nós estamos aqui na hipótese, Ramon. É claro que a gente não está te garantindo que os resultados seriam diferentes. Agora, eu acho que a postura do time seria diferente. Seria uma posse de bola maior e que sim, que os resultados, por esses aspectos, poderiam ter sido diferentes. Eu acho que o plantel inteiro fora também não. É, são um jogador, a gente jogou recuado contra Atlético e Cruzeiro, é claro, etc. Mas é um time que foi campeão, ganhou daqueles dois. Eu queria falar o seguinte, eu não gosto muito de usar o termo vontade, porque vontade de ganhar todo mundo tem. Se fosse por vontade, só sairia empate, porque todo mundo tem vontade de ganhar. Eu gosto de falar em intensidade de jogo. A intensidade que a América tem mostrado em todos, eu concordo com a mãe, em todos, desde o Fluminense, passando por todos os jogos do Brasileiro, quando a gente fez aquele programa do balanço do Campeonato Mineiro, acho que até o Ramon estava e a gente chegou a ter essa conversa. Eu falei da minha preocupação porque a gente foi campeão mineiro, mas eu falei da preocupação porque nós tivemos jogos de uma intensidade, uma entrega muito grande, principalmente os jogos finais. E nós tivemos jogos de uma apatia e uma falta de intensidade também impressionantes. Inclusive, contra o Guarani, contra o Tricordiano, contra a Tombense. E eu disse que a minha preocupação para o Campeonato Brasileiro era se a gente ia estar mais para a intensidade e entrega das finais ou se a gente ia estar mais para a intensidade e entrega desses jogos de Guarani, Tombense e Tricordiano. Para mim, esses primeiros jogos, a gente está com uma intensidade ou uma falta de intensidade que está se assemelhando mais com esses jogos contra time do interior do que os jogos da final. Inclusive, lembrando que as finais o América jogou desfalcado, sem o Pablo, sem o Tony. Então, quer dizer, também, né? Os dois jogos na final, né? Não, o Tony machucou. Na semi o Tony tava indo. Não, o Tony machucou. O Tony machucou na Copa do Brasil, gente. No Red Bull. Não, tá. O Pablo machucou no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Uhum. Então, quer dizer, não sei, cara. Falar que os caras também não têm vontade, os caras tiveram vontade no brasileiro na Série B toda, no Mineiro. Intensidade, Ramon. Não fala vontade que o Alisson não gosta. Mas olha só, vamos parar pra pensar aqui, cara. Chato, os caras tiveram intensidade na série B, no Mineiro. Pô, chega no filé que é a Série A, os caras não vão ter intensidade ou não tiveram futebol? É medo. Sério? Chegou na Liga Grande, o medo bateu, gente. Ô, Ramon, entendo, acho natural. Ontem eu vi o jogo do América, e aí é que eu quero tirar a parte técnica, não estou falando de qualidade técnica, esqueçam qualidade técnica, que é lógico que a gente vai ter menor. Mas ontem eu terminei de ver o jogo do América, o jogo acabou, eu mudei para o jogo do Palmeiras e Grêmio. 4-3. A impressão que dá, e estou falando de intensidade, não estou falando de qualidade técnica, não estou falando de dar bola debaixo das pernas, de saber dar passe, estou falando de intensidade do jogo. A impressão que dá é que você está mudando de um jogo da Série C para um jogo da Série A. Exatamente. O América tem jogado de uma maneira sem morder, sabe? Eu falo assim, o time tem que morder. Esse time tem que ser batalhador, mas batalhador assim, o triplo dos outros, para a gente conseguir equiparar um pouco a nossa pior qualidade técnica. Que, na minha opinião, tentou fazer mais no segundo tempo. Mas o Angu já estava todo encaroçado, né? Não tinha como recuperar. Eu acho o seguinte, o nosso elenco é muito fraco. Os reforços teriam que ter vindo pro Mineiro, porque agora vai ser uma barca desesperada. O treinador que chegar, ele vai estar com uma pressão. A América, eu sei lá, eu acho que a gente está cometendo os mesmos erros de 2011. Vamos ver. Mari, você tem que interromper. Oi. A gente, Mari. Não, eu tô aqui pensando, na verdade. Não, a gente fica falando demais, principalmente o Ramon. Eu tô aqui pensando, na verdade, naquela fala, inclusive, do Leandro Guerreiro e nas entrevistas na metade do jogo e no final do jogo. Sim. Eles mesmo veem, né? Ele mesmo falou assim, a gente tem que voltar a jogar bola. Isso. Então, assim, me ajudem a tirar uma dúvida. Qual é o incentivo que falta para eles para jogar essa bola que eles sabem Exatamente. Que eles não estão jogando? Boa, salário. Porque eu não consigo entender. Eu também. E outra coisa, Mai, agora, na quinta rodada que o Leandro Guerreiro foi descobrir isso... Não, pois é, porque... Ele sabia. Existem aqueles que culpam a torcida, existem aqueles que culpam diversos fatores. Eu acho que, assim, é o que o Alisson falou depois do jogo de ontem. O Henrique tinha até comentado comigo dessa fala antes, que... eu também senti foi apatia, não foi raiva. E eu acho que, assim, você vê um time apático em campo, a torcida acaba respondendo com apatia também. Sim. Então, tipo, é uma via de mão dupla, sabe? Então, não creio que seja só culpa da falta de torcedores em campo ou só culpa da apatia da torcida. Eu não entendo o que está faltando para eles estarem jogando essa bola que eles percebem que não estão jogando, entendeu? Porque eu achei que eles não... E aí é nessa... Eu acho que colocar a culpa na torcida do América, de qualquer forma, é um desrespeito, é uma covardia. Porque nenhuma torcida apanhou tanto que a gente apanhou e continua aí, cara. Não, eu acho que é a faca de dois legumes, viu, Ramon? Por um lado, o cara que tá no campo, aí eu concordo com você. Os 1.500 que estavam lá ontem, os 1.500 que estavam lá em todo jogo, eu concordo demais com você. Aí realmente não tem como culpar. Eu acho que a Mari não tá falando desses. Tá falando dos pijameiros que não vão. Alisson, mas é R$100? Não, e de verdade, eu tô falando mesmo. Ramon, R$100 não, a R$7,50 ou R$12,50. Ô Henrique, tem 22 dias que eu pedi meu sócio torcedor, até hoje não chegaram os... Bom, aí tudo cara. Bem, aí então nós podemos criticar esse problema. Você tocou num assunto aqui que umas seis pessoas pediram para mim quando voltasse aqui falasse uma coisa. Vocês têm que entender. O América tem 40 no programa? Nós já tínhamos audiência de seis pessoas vendo o programa? Seis pessoas, cara. Mas olha só, uma coisa que o América tem 40 mil torcedores, gente. Clube do Ramon. São os Ramonzetes. As mulatas do Ramon. Ele tem que ter falado sobre o programa no show de pagode que ele fez. O pessoal dá, dá um like, mas olha só. Vai, 40 mil. Vocês estão 40 mil torcedores que o América tem. Okay. O América leva, proporcionalmente, o América leva mais torcedores que o Atlético Cruzeiro, gente. Para. Não, sim, proporcionalmente leva. Então, Matinho, vocês querem que vocês ficam nessa pijama mesmo? Vocês querem tirar a torcida da cartola? Exato. Não tem, amigo, é isso. Eu quero 100%, só. Eu quero 100%. Entendeu? Mesmo, cara. E o pior, vocês têm uma coisa assim, já que falando sobre só. Nenhuma torcida tem 50%, 10% da sua torcida, compondo só. O do América chegou seu ápice sócio torcedor, cara. E esses 100 reais, você tá tirando um atleticano, um cruzeirense que gosta de futebol, um flamenguista, um corintiano que podia estar lá torcendo pro América, cara. 10%? Qual time tem 10% da torcida sócio torcedor? Não, quem tem mais é o Inter, quem tá com 150 mil, eu acho. Se fosse 10%, seria 1 milhão e meio de torcedores. O Inter, acho que tem mais. Muito mais do que 1 milhão de torcedores. Tem 7 milhões de torcedores. Então, assim, vamos né, parar para pensar um pouco, porque o América não pode dar o luxo de desprezar a torcida, cara. Tá certo. Aqui, agora que nós já demos espaço para as Ramonzetes, o Alisson, nós temos outras participações aí. Temos. Mais uma vez, eu tô falando aí de 6, de um público de 6. Mais uma vez, a gente está com mais audiência que o programa da Xuxa, viu? Essa o negócio aqui tá bombando. E o Sérgio Tavares está com uma teoria aqui, Henrique, voltando no seu amado Rafael Bastos. Sim. Que ele está falando o seguinte, que a teoria dele é o Giva queria tirar o Rafael Bastos da titularidade. Mas aí ele resolveu assistir ao programa Decadentes e ele viu que nós colocamos ele como bala da rodada só porque ele bateu um pênalti. Ou seja, segundo o Sérgio Tavares, a culpa do Rafael Bastos ser titular é nossa, porque nós colocamos o Rafael Bastos como bala da rodada. Eu acho que faz sentido o Sérgio, isso aí. Não, o Sérgio, você vai me desculpar. O Sérgio, inclusive, já está agendado, nós vamos agendar uma participação dele aqui em breve. O Sérgio, se, hoje em dia, o que vale é o que está no áudio. Eu já dei o play aqui no áudio do GPS. Então nós estamos isentos de culpa, tá? Fica tranquilo. Teve Pode falar. Não, teve o Adriano Lacorte mais cedo aí também, não teve? Ah, não, tá bombando de participação aqui, ó. E então, tem um muito bacana de verdade. O Lucas Almeida tá falando aqui. Lucas Almeida, mineiro, americano doente e atualmente morando no Acre, cara. Tá mandando um Acre pra todo mundo, ou seja, a gente tem audiência no Acre, velho. Esse cara não existe, ele é americano e mora no Acre, velho, isso é fake, velho. Existe, velho, existe, o cara tá aqui. Pesquisa esse perfil aí, hein. Já que nós estamos falando de audiência internacional, agradecer aos ouvintes também nos Estados Unidos do América, os ouvintes da Rússia e os das Filipinas, nós também temos gente lá. Que isso. Mas aqui é o Lucas Almeida, valeu aí, brigadão, um abraço, continue ouvindo o programa. O Adriano Lacorte participou mais cedo, boa noite meus amigos, não sei se fico triste por perder da poderosa Ponte Preta ou se fico feliz porque o bosta do Rafael Bostas está indo embora. Isso vale mais do que 3 pontos na opinião dele, estaria aí para Chapecoense. Gente, não vamos celebrar ainda a saída do Rafael Bastos, porque ela ainda não se concretizou. A Chapecoense ainda pode mudar de ideia, então não comemora. Mas, não, sinceramente, eu acho que o Rafael Bastos não tem clima para jogar na América, não, isso eu tenho certeza. Mas não tem para jogar é uma coisa, agora, se ele vai sair sem dar prejuízo, eu acho que o América deveria oferecer o Bastos e o Prats, né? De contrapeso para Chapecoense. É isso, vai abrir janela chinesa aí. Eu acho que na China ele pode ter sucesso. O Matheus Felipe também participa aqui com a gente. Ô, Matheus, você mandou 4, 5 mensagens muito grandes. Eu tentei dar uma lida aqui para fazer um resumo para a gente apresentar no programa, mas basicamente ele fala do Fernando Diniz. Ele fala que o América estaria atrás do Fernando Diniz e também do Sérgio Vieira, que é um treinador português. Daqui a pouco a gente vai falar mais de treinador. Treinador português que trabalha lá na Ferroviária, que foi demitido já da Ferroviária. E ele faz aqui uma campanha pelo Fernando Diniz e tal. Fala que ele já está há 3 anos no Audax com bons resultados. A informação que está chegando para a gente, Matheus, é que o Fernando Diniz teria recusado uma proposta do América. Não é certo ainda, mas ele teria recusado. O América procurou e ele teria recusado. E aí, na última mensagem aqui, ele fala: eu espero que vocês leiam o que falei, acho o programa muito legal e também acho que vocês pensam em algo querendo um América com mais respeito e para dar alegria para essa torcida que está sofrendo bastante. Manda um abraço aqui. Gente. A torcida do América também tem que pagar esse negócio de sofrer bastante. Pô, a gente já foi campeão mineiro sofrendo 5 jogos, não. Calma, gente. Eu aprendi a ser americano, meu pai sempre falar comigo. A derrota não é um sofrimento, a vitória que é uma alegria a mais. Exato. Eu acabei de me dar conta que nós não demos satisfação nenhuma pro Corneta não estar aqui. Corneta, gente, está trabalhando nesse horário, sexta-feira à noite, quando tiver programa, ele não vai poder participar, porque ele tem um compromisso exatamente às 8 horas. Então, ele não está aqui por isso. Mas você viu que não está fazendo falta, né? Nós temos aqui... podia até mudar, então, o horário do programa para sexta-feira à noite, hein? Nós temos aqui um salve do Sávio Lúcio também, que está mandando um abraço para a gente. E a gente recebeu um e-mail mais cedo, deixa eu caçar ele aqui, do César, que comenta aí, eu acho que ele já comentou no YouTube também, o Casweb. O César está aqui, ele mandou um e-mail muito grande, viu, Sérgio? E eu também tive que dar uma resumida aqui. Mas basicamente ele está falando da questão do Givanildo, questão de treinador. Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto aqui na sequência. Diz que houve o programa desde o primeiro. Eu tenho que agradecer, né, César, porque nem meu pai faz isso. Sobre a queda aqui do Givanildo, na sexta-feira, ele considera o Givanildo um grande treinador, mas que para a Série B, ele já estava meio que na expectativa de que isso acontecesse. Ele acha que a Série A tem uma pegada bem diferente da Série B, não dá para você ficar jogando ali para fazer o placar mínimo e fazer vitórias com placar mínimo, você tem que jogar com um pouco mais de desenvoltura e um pouco mais de domínio da partida. Tem a questão que ele faz uma classificação aqui das equipes na Série B, e aí eu acho que ele tem toda a razão, porque você entra numa Série B, você tem 12 times tentando não cair, e você tem 8 querendo se classificar. O América está nesses 8 querendo se classificar. Chegamos na Série A, esse papel se inverte. Se a gente está em algum dos grupos, nós estamos nos 12 que estão brigando para não cair. Então, fica mais difícil, ele tem toda a razão. Fala das contusões também, fala da parcela de culpa da diretoria, que para ele afastou a torcida do estádio com esse preço do ingresso. A gente já debateu bastante essa questão do preço aqui. Eu concordo e discordo, né? Mas agradecer ao César pela participação, que tá bem grande aqui. Eu queria poder ler tudo, César, mas eu só não consigo mesmo. Mais alguma coisa, Alisson, de participação? Não. Toca não? A bola. Não. Ah, não, o cara do Acre aqui, ó. Calma aí, é o mesmo cara? É o cara do Acre. Tô no Acre acompanhando, parabéns pela iniciativa, manda um abraço pra lá. Um abraço pro povo do Acre aí, né, o Ramon? Tem gente lá? Diz o Ramon que não. O Ramon vou te falar, que absurdo. Nobre povo. O Acre é tipo ele de... Nossa. Não, que pensar isso. Nós gastamos 2 milhões de libras esterlinas pelo Acre, João, pelo amor de Deus. Vamos valorizar o Acre. E uma ferrovia. E uma ferrovia, a Med Madeira, né? Med Maria, da Madeira Mamoré. Mamoré Madeira. Isso. Tem aqui também o Jairo Viana. Caros membros da diretoria paralela, somos nós? pois é, diretoria paralela. Para contratar treinador, também tem planilha? Descobrir os 4 pilares que mais valem pontos na planilha dos jogadores. Olha lá, os 4 pilares, segundo ele. Estar encostado em outro time, fazer o GPS andar bastante, não saber passar a bola e ter um bom empresário. Será que são os 4 pilares, Ar? Pelo amor de Deus. Vocês têm dúvidas? Não, eu espero que não, cara. O Rafael Basso preencheu bem esses 4 aí. É isso. Bom, falando uma questão. Pera aí, Alisson, uma coisa assim. Que é bom a gente falar também. Que a diretoria, agora vou fazer um papel do advogado do diabo, porque a diretoria sondou alguns nomes, né? E inclusive um do Inter. Quem é ele? Isso. Esqueci o nome agora. Eu vou te falar o nome dele agora, mas vai. Fabrício? História... Não, não é Fabrício. É, não, fugiu aqui também. O, é o batalhão do Inter. Ele tá brigado com o treinador, com o Argel, né? Isso. E que ele não quis vir. Ele não quis, agradeceu muito. O Danilo, em 2011, foi soldado pela América. O Alex do Inter. Exato. Mas é o seguinte, tem uma coisa também. Não basta só a América fazer a proposta. Não. O cara prefere ganhar 300 mil na reserva do Inter que ganhar 400 mil na América. É uma realidade também. É. Né? Então a gente também tem que começar. Por que, que não traz o nome de nome? Muitas vezes não traz também, porque ninguém é assim. Não consegue. Não consegue. Então, o Alex tá lá, tá encostado, tá brigado com o treinador, não vai jogar no Inter, não tem outras propostas, mas não, ele não quer vir pra cá. Entendeu? E falando sobre o Inter, né, sobre retranqueiro, o Argel é um retranqueiro que tá na liderança, né? Então tudo é resultado. Fala que você é bobagem. Tudo é resultado. O que mais nós podemos? Vamos falar de Ivanildo um pouquinho? O Alisson, você tem alguma cartinha de despedida pra ele? Não, cara, no programa anterior eu cheguei a dar o recado que eu queria, que era pedindo para que a galera respeitasse o Givanildo, independente do que acontecesse. E eu fiquei feliz, porque ele acabou sendo demitido, e eu acho que a questão não é se ele deveria ou não ser demitido, mas eu percebi que a galera respeitou. Eu vi a maior parte das manifestações foi de carinho, né? A maior parte foi de agradecimento por tudo que ele fez, pelo período que ele passou na América. E a gente sabe que ele ainda pode voltar para a América. E eu fiquei satisfeito com isso, porque é um cara que merece, é um cara batalhador, um cara que sempre respeitou muito a América. É um bom profissional, sim. É um cara que já tirou leite de pedra com a gente, sim. Fez isso muito recentemente com a gente, mas as coisas não estavam funcionando agora. A culpa não é 100% dele, de forma alguma, mas ele também, com alguma teimosia, estava contribuindo para esse péssimo começo da América na Série A. Então, no fim das contas, acho que nem o Givanildo deve ter saído muito magoado dessa vez. É claro que fica aquela pontinha, tipo assim, de levei para a Série A e com 5 jogos já sou mandado embora, mas o agradecimento fica, o respeito tem que ficar e fica das duas partes, tanto dele com a América, quanto da torcida do América com ele, e a gente tem que agradecer o cara. Eu não penso dando que o Givanildo, eu acho que o Givanildo só tirou uma série do América, ano que vem ele volta. Exato, teve alguém que comentou, não sei quem foi. Teve alguém que comentou isso mesmo, que o Givanildo não cai, ele tira férias. Gente, Givanildo, campeão mineiro 2016, conquistou acesso em 2015, conquistou o acesso em 2014, quem tirou foi a diretoria, campeão brasileiro da Série C em 2009, campeão brasileiro da Série B em 1997, tudo isso com a América. Campeão mineiro. Acho que isso fazia uma pesquisa. Não teve um treinador que ganhou tantos títulos na América igual o Givanildo. Não tem. Na época do Deca, no dia de verdade. Talvez. Tinha treinador naquela época? Não tinha, não, cara. O capitão lá do time que escolheu quem ia jogar e pronto. Então, assim, a gente é realmente grato. Que bom que a torcida se manifestou. Eu lembrei na hora de sua fala da semana passada, Alisson, quando saiu a notícia da saída dele. E, de fato, eu fico feliz que a torcida do América tenha agido dessa maneira mais honrosa, né? Com alguém que é, de fato, e continua sendo, não é porque saiu agora, mas continua sendo um ídolo do América, sim. Mari, Givanil. Oi. E o Giva. Bom, eu queria... Ih, deu bizil aí. Aqui, ó, esse ato da Mari, ela falou mais coisas sensatas que o Corneta na vida toda. Cara. Oi? Givanildo, eu cresci um amor enorme pelo Givanildo, como não crescer um amor pelo Givanildo com as últimas conquistas, né? Não vou mentir, vi a demissão do Givanildo como solução nos últimos tempos, achava que seria a solução, mas hoje, a hora que eu recebi a notícia, assim, que o Givanildo não era mais técnico da América, eu acho que, assim, tudo se misturou dentro da minha cabeça, primeiramente. Sempre fica o respeito, fica o amor, fica o carinho pelo Givanildo, mas de repente abriram-se mais perguntas e um leque maior de dúvidas do que de certezas na minha cabeça, porque o Givanildo realmente ele tirou leite de pedra com a gente, ele fez quase coisas assim, com o elenco que ele tinha disponível, ele fez uma campanha, ao meu ver, boa no Mineiro, muito boa no Mineiro, fomos campeões e tal, não estava funcionando agora, mas agora o meu medo é, e agora? E se a gente não conseguir alguém que faça nem o que o Givanildo fazia, nem o que o Givanildo fez no Mineiro, entendeu? Na madeira, isso, que é isso? Pois é, então assim, eu me surpreendi com a minha reação, porque quando eu recebi a notícia, ao invés de aceitar de forma tranquila isso, se abriu na minha cabeça um leque ainda maior de questionamentos e de um pouquinho de medo em relação ao futuro, assim. Mas vamos ver, lógico, a gente está na torcida para dar tudo certo. E tomara que dê, que venha um nome assim melhor ainda para a América. E fica o amor e o respeito, porque eu amo o Givanildo incondicionalmente. Inclusive, meu coelhinho chamava Givanildo por causa dele. Então, fica o respeito aí. Maravilha. É, eu concordo com você. Eu acho que esse medo vem muito do trauma de um certo Antônio Lopes. Então, mas eu acho que a diretoria aprendeu daquela vez, não vai fazer uma cagada dessa de novo, não. Eu espero que não. Nossa, aquele ali me fez passar raiva. Nenhum outro treinador me fez passar tanta raiva igual ele. Ah, teve o Vinícius Eutrópio, cara. Não, o Vinícius, pois é, mas o Eutrópio, ele me fez passar raiva, mas pessoalmente, para mim, o Antônio Lopes foi difícil, viu? Me relembrem aqui, mas o Vinícius Eutrópio, eu acho que era ele mesmo que botava dois caras Como para assim, escanteio, Felipe? pelo amor de Esse Deus, mesmo. cara. Teve um Ah, não. jogo, acho que não sei que contra quem, não sei contra o ABC, velho. Teve um cara, um jogador da América que olhou e falou assim: eu não vou fazer isso mais, não. O cara ficou com vergonha. É, bicho. Eu costumo levar amigos, parentes e tal ao jogo. Quando era a época do Vinícius Eutrópio, levava alguém assim, aí ia fazer aquela jogada, eu ficava com vergonha, cara. Eu apontava pra pessoa, falava, ah, do céu, passou no avião, alguma coisa. Eu me sentia com vergonha Na daquilo. época do Vinícius Eutrópio, você levava os inimigos. Ai, ai, E o pior que tá com papo de Léo Condé, cara. Nossa, bicho. Ó, Léo não tem Condé é jeito. um que tá sendo aventão. Vamos começar a brincadeira. O Fernando Diniz parece que já negou, certo? É. Muito bem. Outro nome que já aventaram, mas eu sei que não vem de jeito nenhum, tá? Esse não vai aparecer por aqui, que é o tal do Gilson Kleina. Esqueçam Gilson Kleina, Gilson Kleina não vem. Isso eu Isso é garanto uma para ação vocês. corneta. Corneta soltou isso aí, o povo tá todo, é sério, não é sério? Ô, gente, se o Corneta fala as coisas, primeiro ele fala, ah, esta página contém meias mentiras. Ô, gente, nem meias verdades ela contém. Contém meias mentiras e o resto você nem aproveita. Tá? Ô, raiva que ele me fez, viu? Não, Criou uma esquece. confusão naquele grupo do América, meu Deus. Aí eu já garanto para vocês que não vai acontecer Gilson Kleina, não. Léo Condé parece que também não vai vir. Tomara, nossa. Não teve Eu tenho uma birra com o treinador mineiro, cara. Eu acho que o América não deveria contratar o treinador mineiro. Eu, por enquanto, só sei quem não vem. Eu não sei quem vem, não. Eu também fiquei sabendo que o Guardiola não vem. Agradeceu O muito o convite. Guardiola, isso, Guardiola não vem. Falando nisso, quem tremeu um pouquinho nas bases com a saída de Ivanildo foi o Dunga, né? Ele agora tá perigo e tal, mas enfim, isso aí. O Guardiola pode não vir, Guardiola pode não vir, mas depois que ele viu os dados do GPS do Bastos, está pedindo Bastos para o Manchester City. Isso. O Simeone, eu não sei como é que tá a situação dele lá no O Simeone tá querendo sair para um time mais vitorioso, quem sabe, né? Isso, pode ser. Quem sabe aparece aí no domingo. Não sou, quem sabe? Não sei de nada. Eu acredito que até domingo a gente deve ter a definição desse treinador. Eu acho que vai Tá? ser esse Sérgio Vieira, cara, que é um cara de. Já é. É um nome que foi aventado. É um nome que teve Trabalhou com uma Sid boa Clay, né? passagem, trabalhou com o Sid Clay durante muito tempo. Sid Clay veio do Atlético Paranaense e o Sérgio é também um treinador do Atlético Paranaense, né? Estava na Ferroviária por empréstimo do Atlético Paranaense. Os dois clubes têm uma parceria. É outro português, né? Então nós vamos ter dois treinadores portugueses, será? Falando português de Portugal em Belo Horizonte, pelo menos não tem o problema da língua, né? E certamente não vai ter ranço com o jogador estrangeiro, quem sabe? Então, me Aqui tem. parece o nome mais forte. Eu não tenho informação dele, mas me parece o nome mais forte dentre os que Momento. estão sendo aventados e tal. É um cara que nunca treinou Série A. Mas é um cara que tem mostrado um trabalho bem forte. Eu diria até mais forte que o Fernandinho, porque o povo tá maravilhado com a chegada do Audax, Grêmio, Oeste e nomes compostos na final do Paulista, mas esse cara estava lá há 4 anos. Sim. Esse cara, e ele sempre jogando o Paulista com o Audax, ou que virou Audax, e sempre indo para algum outro time, uma outra equipe de empresário, do mesmo grupo de empresário, que o mesmo grupo tem investimento, para jogar a Série B. Então treinou Guaratinguetá em 2014, se eu não me engano. No ano passado, eu não vou me lembrar que time que foi, mas teve Paraná Clube. Foi Paraná? Foi Paraná, foi. Então, no ano passado. Não foi ruim, Paraná ficou em quinto, não foi? Não. Foi na hora, no ano passado? Sexto ou sétimo, vou olhar aqui. Sexto ou sétimo, mas enfim. Continua rolando, aí, eu acho que aqui. Tava brigando lá em cima. Nossa senhora, o atacante do Bahia perdeu um gol agora que depois vocês veem no replay. Então, mas fora isso, o cara não mostrou muita coisa. Fora essa chegada na final do Paulista, e aí ele foi apresentado como um cara que jogava o time, botava o time para jogar para frente, jogava o time. O time jogava bonito, com a bola no chão e parará. Mas, gente, não, da mesma forma que a gente não pode acreditar ao Givanildo todos os méritos e os deméritos dos resultados, que aliás vou aproveitar aqui para voltar a falar do Givanildo rapidinho. Vi muita gente da imprensa falando que foi injusta a saída do Givanildo, porque foi ele que colocou a América na Série A. Pô, peraí, o Givanildo tem muitos méritos de colocar o América na Série A, mas tem todo um grupo ali, gente. Futebol é um esporte coletivo. O Givanildo tem vários méritos, mas ele não marcou nenhum gol. Tem nenhum gol dele, nem assistência. Então, não pode também tirar o mérito de todo mundo que estava em campo, todo mundo que passou pelo jogo. O Paraná foi o 13º colocado. Então pronto, hein? Então já escorregou no quiabo aí. Eu devo ter olhado o ano errado do Paraná, então. Que maldito. Se a gente ficar em 13º, tá ótimo, cara. Aqui, mas o Fernando Diniz... Mas era a Série B, né? O pessoal tá até essa coisa, o Fernando Diniz, é igual o Henrique falou, ele é um cara pra trabalhar a médio e longo prazo. Ele pega o América cai, porque o time dele não dá chutão, não dá carrinho. Eu quero ver o Suelton saindo jogando. Ele não provou nada ainda. Não, é um cara que não provou, ele veio com conceitos bacanas ainda. Sim! Mas, gente, ele não vai chegar no América, vai pro time pra jogar bola, não. Mas, imagina a zaga da América trocando bola ali atrás. Uhum. Mas eu acho que foi exatamente isso. Tipo assim, houve um pequeno desespero em relação a quem vai entrar de treinador. E aí, como ele está num destaque mais recente por essa campanha do Audax e tal, o pessoal já está vendo ele como uma pílula mágica. Vai ele chegar, vai fazer e vai mudar. Uhum. E ele acabou de assumir o Oeste. Acabou de assumir o Oeste na parceria que o Grêmio, o Audax, Osasco, Oeste, Guaratinguetá e qualquer outro clube fez agora. Ele acabou de assumir o time. E ele está no time que é parte do grupo que emprega ele há 4 anos, 5 anos. Ele não vai sair para uma aventura na América. Ainda não é a grande chance dele na Série A. Não é vir treinar no América, numa América que está precisando de uma recuperação. Mas é quase uma coligação esse time do Oeste também, né? É uma coligação. Só se você chegar pra ele e falar assim, ó, independente do que acontecer, você vai ficar aqui pro ano que vem. Aí talvez ele aceitaria, mas ele não vai trocar a estabilidade que ele tem no Grêmio Osasco pra fazer uma aventura no América, que é praticamente uma marca furada. Estão me dizendo aqui que, segundo o Thiago Reis, esse cara não é muito bom de grupo, não. Ele é meio ruim de grupo. Então, pois é, não sei. Palavras do Thiago Reis aqui. O Fernando Diniz. Sim. Então, mais um pesando contra. Eu realmente acho natural a recusa dele. Eu não acho que ele seria a grande solução. E acho absolutamente natural a recusa dele. Faz muito sentido para mim. Então nós falamos do Sérgio, do Português. Mais alguém? Eu vi gente falando... Aqui, deixa eu fazer uma coisa. Não, o Condé... participe. Tá bombando aqui, eu preciso ler algumas. Daniel Rocha, hoje estou conseguindo acompanhar ao vivo. Parabéns pelo programa. Sobre o atual momento, lógico que o Giva não é o principal culpado, mas também exagerou no direito de fazer bobagem. O esquema 3-7-0 de ontem foi a gota d'água. É verdade, cara. Porque se você pensar que o Rafael jogou praticamente de meia, a gente lançou ontem o esquema 3-7-0. Depois do escanteio com dois jogadores, o América lança o esquema 3-7-0. Eu gostei dessa aqui. É, então, o Matheus Felipe... escanteio, só fazer justiça, porque o escanteio com dois, o Cruyff já tinha feito antes, né? Mas sim, o América representou muito bem. Mas ele... Não, o América lançou, não vem atrapalhar. Porra, isso. Porra, não. América inovando. É, então, o Matheus tá. Felipe, Matheus Felipe comenta aqui, ele fala bastante do... Ele fala que o Sérgio Vieira foi demitido da Ferroviária e que quase rebaixou o time. Não. O Sérgio Vieira teve um começo muito bom na Ferroviária. A Ferroviária foi junto com o Audax. Foi uma das sensações do Campeonato Paulista. E, só que o grupo no Campeonato Paulista muito inverso, começou a tomar um sacote, começou a pegar os grandes, mas não foi quase rebaixado. Não. Chegou a correr o risco, mas ficou assim, numa posição boa na tabela. Né? E ele fala aqui do Diniz, que o Diniz está com 10 dias de trabalho só no Oeste. Isso, que acabou dele de chegar. É líder. E que o time dele é líder de posse de bola, com 60, 65% por rodada, dominou o Vasco no último jogo. Ele tem um estilo, ele prega por esse estilo de jogo que é completamente oposto. Ao... Esse negócio também, esse negócio de posse de bola, de atacar... Olha o GPS Leicester, aí. Não, o Leicester foi campeão inglês com 40% de posse de bola, uh-huh. 3 ou 4 jogos fez mais que 2 gols, e tipo assim, foi campeão, cara. O Argel, tá sendo líder do Campeonato Brasileiro com o Inter. Ele mesmo falou na entrevista ontem que entre ganhar de 4-3 e ganhar de 1-0, ele prefere ganhar de 1-0. Né? Ele não tomou gol. E se ele for campeão, vai ser o cara, entendeu? É um negócio assim complicado. Não sei se também ter posse de bola é fundamental também. Né? Principalmente com o time limitado. Outra participação aqui, muito bacana, Mari, e até para fazer esse link com você, hoje a gente está tendo a Mari aqui participando. E temos também uma mulher participando aqui nos nossos comentários. Eba! A Anne Grazielli, porque mulher tem que falar de futebol sim, não é isso, Mário? O tempo inteiro, por favor. Tá certíssimo! E a Anne Grazielli está comentando aqui que ela ainda não entende essa cultura no Brasil de troca-troca de técnico, trocar técnico toda hora. Infelizmente, é assim. Ó, dessa ainda, vez, Anne. Eu acho que a gente não pode falar isso. Ivanildo ficou quase 2 anos na América, né? Sim. 1 ano e 9 meses. Ele teve muito tempo para trabalhar, para formar o grupo que ele quisesse, com as dificuldades todas que a gente já comentou aqui com a América em frente. E a verdade é que o título mineiro deu uma sobrevida pro Ivanildo. O Ivanildo já estava balançado há muito tempo. Vamos levantar aí. Qual foi a última... Bom, acho que o Tite agora é o técnico mais longevo no futebol, né? Era o Givanildo, agora deve ser o Tite. Mas vamos levantar aí, qual foi a última vez que você teve um técnico permanecendo assim por tanto tempo? Você vai ver que você conta nos dedos de uma mão. Sim. Mas ela tem razão. A cultura brasileira é essa. Eu só acho que não se aplica nesse caso do Givanildo. Mano Menezes também... no Corinthians. O Mano? Ah, sim. Pois é, mas... Não que não existam exemplos, mas você conta nos dedos, tá mal, né? Ô Henrique, sobre a questão do treinador aí, das possibilidades do novo treinador, Sim. Sinceramente não me agrada muito esse perfil de arriscar nesse momento com o treinador que vem da Ferroviária, ou mesmo o próprio Fernando Diniz, por quê? A gente já tem um grupo que é extremamente pouco acostumado com a Série A, um grupo com jogadores que vieram de Fortaleza, ABC, Sampaio Correia, essa coisa toda. Então, eu gostaria que pelo menos dessa vez a diretoria, já que não gastou os 300 mil com o jogador, que não economizasse ou buscasse um perfil de treinador um pouco mais acostumado com Série A, um treinador que conseguisse fazer esse time ser um pouco mais cascudo para a Série A. É difícil, mercado brasileiro. Aonde? Não tá fácil de treinador, eu não, nenhum nome me enche os olhos, mas gostaria de um treinador que pelo menos já tivesse uma boa experiência de Série A, não sei, é o sentimento que eu tenho pra agora. É a mesma dificuldade que tem para contratar jogador de Série A, vai ser para treinador de Série A. Era o que eu ia falar. O Gilson Kleina já treinou o time Série A, treinou o Palmeiras. Sim, mas o Gilson Kleina é um nome para mim que é mais experiente e tal do que trazer esse cara da Ferroviária. Essa coisa de arriscar, assim, porque para mim, Ramon, eu fico pensando o seguinte, a luta para subir para a Série A é um negócio fodido de ruim, velho. O Arson, a gente tem essa dificuldade. Vai ficar trazendo treinadores. Posso falar um negócio? Vou falar um negócio aqui. Grande parte da torcida da América vai ficar com raiva, mas é a realidade. A gente tem uma coisa. A gente está na Série A. Nós não somos um clube de Série A. Essa é a realidade. Sim. Então não adianta a gente pensar em trazer jogador de Série A, porque eles não vão querer vir. Não adianta trazer treinador de Série A, porque eles não vão querer vir. A gente tem que ver. Talvez está na hora de inovar, cara. Vamos falar a verdade aqui então, Ramon. Não tem nenhum clube que hoje esteja na Série A que tenha hoje a mesma aura que o América tem para quem está trabalhando no futebol. Sim. Bem, o América é hoje o menor dos clubes que está na Série A. Sim. Aceite-se, é assim. Isso é fato. O Santa Cruz acabou de renovar com o Grafite, que estava com o contrato dele acabando agora no meio do ano. Ele tinha a proposta do Flamengo, ele tinha a proposta de outros tantos clubes. Até voltar para o São Paulo. Até voltar para o São Paulo. E ele optou por ficar no Santa Cruz, não só até o final do ano, como ele renovou até o final de 2017. Vai lá o América fazer uma antes do Santa Cruz. E outra coisa, quem está pagando o salário do Grafite é o sócio-torcedor do Santa Cruz. Isso. Né? Então é o seguinte, não adianta também a gente pensar, tem que trazer, tem que contratar. O América não é janela para ninguém. O América é grande nos nossos corações, a realidade é essa. Mas a questão do Grafite, eu não sei se é um exemplo tão adequado, porque o Grafite tem a ligação histórica com o Santa Cruz. Ele jogou no Santa Cruz. Claro, né? Mas você... Muito ele bem. Aí, então tá, o Faça Wagner... isso, Wagner. Isso. Fred, Pega o Wagner, pega o Fred. A gente não consegue replicar isso. Talvez o Fred, sim, no final de carreira. A gente não está em final de carreira. O Fred encerra a carreira dele no Cruzeiro, mas não encerra no América. Talvez, não sei. Acho que tem um outro jogador. Tem uma identificação muito grande com o clube. O Gilberto Silva não volta para o América. Foi encerrar a carreira no Atlético. O Rodriguinho, vai lá e pergunta pro Rodriguinho, que tá lá queimado, não conhece. Você quer vir jogar pra. E é um cara que posta foto no Twitter da América, quando a América foi campeão, ele ficou feliz, quando a América subiu pra Série A, ficou feliz, mas vai lá e pergunta, você quer voltar pra América? Não, vou ficar aqui no Corinthians. Aqui, eu tenho dois nomes que eu gostaria que a diretoria ao menos tentasse. Já falei aqui, vou repetir de novo, nenhum treinador brasileiro me enche os olhos, não acho que nenhum é sensacional. Só para tentar entrar nesse perfil de treinador que é um pouco mais acostumado com Série A. Um é o Cristóvão Borges, que eu acho que é um cara que já fez alguns bons trabalhos, já recuperou algumas equipes na Série A e conseguiu fazer trabalhos de mediano para bom. E se ele conseguir fazer isso na América, a gente foge do rebaixamento, eu estou feliz, estou satisfeito. E o outro, pode todo mundo me criticar, pode todo mundo me xingar, pode falar o que quiser. Mas é o Celso Roth. É o Celso Roth. É um treinador que é odiado. O Celso Roth é um treinador que é mal falado, odiado, tal, não sei o quê. Mas é um cara trabalhador, é um cara que costuma montar times que são pelo menos brigadores. Aqui, ó, o Celso Roth não vem porque ele tá na Europa, ele fez até pouco tempo, ele teve no Bola Redonda, no mesmo programa de entrevista da ESPN. Ele tava se reciclando. É um cara que ele fez uma autocrítica. E o Cristóvão, o cara tá na janela. Ele sabe que amanhã cai um cara no Fluminense, cai um cara ali. Isso. Ele vai, cara, não vai, sacou? É bobagem, cara. Se o Cristóvão começa a fazer um bom trabalho no América, amanhã o Cruzeiro, o Atlético, o treinador, vai lá e busca o cara. E ele vai. Porque ele sabe que se perder 4, 5 na América, ele é demitido. Eu ainda estou aguardando os jogadores de 300 mil. Não vai vir. Eu não acredito que eles vão vir, Wallace. Não vão. Coitado. Vai não abrir a janela da China. Não vai vir nada de lá, não. Vai, não. Aqui, dizem que o Obina foi oferecido para a América. Obina e o Williams. Eu acho que o Williams seria uma boa. Obina, não sei, não. Cara. Obina, 3 anos depois? É, não sei. É... Já tem um Borges lá, velhinho, não sei. Já tem o Borges, acho que não precisa do Obina, não. Interessante. O Williams é um cara bom. Pra brigar ali com o Osman, né? Compõe elenco. Uh-huh. Ah, bom, nesse time de hoje ele ia ser titular. Mesmo com o Osman recuperado? Não, eu não acho que ele ia brigar com o Osman, não. Você acha que não? Poderia jogar os dois. Joga os dois? Mais eu um lá. Mas é que o Osman também deu uma caidaça, né? Deu total. Principalmente depois de ter sido aventado pelo Santos. Não, foi depois da contusão. Foi depois da contusão. Não, ele já tava mal. Antes dessa última contusão, ele já vinha fazendo duas. Não, então, depois da primeira contusão, antes dele ser aventado pelo Santos, ele já voltou. E já voltou pior e tal. Não tava essas coisas todas, não. Ô, Henrique, nós não vamos botar aí colatina e bala do jogo, não? Tá na hora, né? Tô até esquecendo aqui desse negócio, viu? Vamos votar, então? Ouvinte, vota, não? Não. Pode ler o voto, mas não conta, né? É, não vai contar então não, viu, César? Porque o César votou aqui naquele e-mail dele de 5 laudas. A galera quiser votar aí também, só não vai contabilizar pra brincadeira. Quem que ele votou aqui? O bala do jogo pra ele foi o Eduardo, que ele não encontrou, como é que é? Mas não encontrou ninguém pra jogar com ele e tal, mas merece ser mantido na titularidade. E o Colatina, ele falou em Colatina? Ah, claro, o Colatina foi pro Cláudio Prates e o seu GPS. Com certeza. Então vamos lá. Começa o seu, Alisson. Quem que vai ser o seu bala do jogo? Só o bala. Ó, bala foda, hein? Bala ontem foi complicado. Ah, eu queria gostar, cara. O bala pra mim, bala. A única notícia boa que eu tive ontem foi que o Rafael Bastos estava indo pro Chapecoense. Então eu ia votar no diretor de futebol da Chapecoense. Mas hoje ainda não fechou. Não fechou a contratação hoje ainda. Então não vou votar no diretor de futebol da Chapecoense. Eu vou votar no Eduardo, porque eu achei que ele entrou e trouxe alguma lucidez de drible, de passe com um pouco mais de qualidade ali para aquele meio campo. E a gente estava sentindo uma falta tremenda disso. Não é para depositar no garoto. Enormes expectativas, achar que vai ser salvador da pátria, mas eu achei que ele tratou a bola com um pouquinho mais de carinho do que a gente está acostumado a ver Rafael Bastos, Thiago Luiz e aquela tropa da frente ali tratar. A bola deve ter agradecido a entrada do Eduardo ontem. Muito bem. Ramon? Cara, em homenagem por tudo que ele fez pela América, eu vou votar no Divanildo. Boa. Tá, tudo bem. Nós vamos aceitar, porque aqui nós podemos votar em qualquer coisa. Porque nem no campo ele estava ontem. Não, é justo. O cara chamou o mestre Giva mito de qualquer coisa. Olha só. Não. Engole essa sua língua suja para falar de mestre Giva. Não foi isso. O senhor está deturpando as minhas palavras. Deu um bug aqui. Só buguei aqui, relaxa. Vamos lá, Mari. Oi, então, eu até antes de começar tinha pedido para o Henrique para me tirar dessa, porque eu não via um bala para votar. Não via nada, mesmo. Aqui a gente se compromete. Mas como eu não quero votar nulo, então me julguem, ser extremamente julgada, mas eu gostei muito do Helder no passe para o gol ontem, então acho que eu vou votar no Helder. É um voto justo. É um bom voto. Muito bom voto. Eu voto também no Eduardo. Eu gostei muito da entrada dele ontem em campo. É claro que ele errou, é claro que ele está sem ritmo de jogo, é claro que ele não está entrosado, mas o que o Eduardo trouxe foi vontade de atacar. O Eduardo errou passe, mas o Eduardo errou um passe que ele estava dando para frente. O Eduardo errava passe, ele errava enfiada de bola para colocar o atacante numa boa. Numa ótima, aliás. Ele brincou um pouquinho bem ali com o Helder na lateral. Voltou para marcar, ajudou na marcação. Não foi brilhante, mas ajudou na marcação. Eu gostei muito do Eduardo. E eu acho que concordo aqui com o César, que falou mais cedo. Para mim, ele já começa domingo jogando. Gostei muito da entrada do Eduardo. Gostei do Alan também. Achei ele um pouco mais perdido até. Mas gostei da entrada dele. Senti vontade de mostrar. Então, mas o meu voto hoje é do Eduardo. O Eduardo fica com 2 votos. Temos 1 voto para o Helder e 1 voto para o Giva Mito. Essa tá fácil de votar agora, hein? Colatina, o Alisson. Não vou votar no Bastos, não. Eu não vou votar porque eu quero Bastos longe daqui. Não quero ter que toda rodada votar nele, não. Eu vou votar, pelo jogo de ontem, no Suéliton. O Suéliton ontem estava mais estabanado que o normal. O lance do primeiro gol, se não me engano, foi de uma atrapalhada dele e estava muito inconsistente na saída de bola, estabanado, passou... Ontem eu fiquei com dó do Alisson, cara, porque ele olhava para um lado, o Suéliton fazendo cagada, olhava para o outro, o Arthur todo estabanado, todo esquisito também. É difícil passar segurança, o próprio João Ricardo também fica inseguro nesse tipo de situação. Ontem, pra mim, o pior foi o Suéliton. Ramon? Cara, eu vou votar no Rafael Bastos. Pra mim, não tem jeito. Ponto. Aham. Uhum. Mari. Eu também vou votar no rei do GPS adulterado, Rafael Bastos. O Rafael recebe o seu terceiro voto e, com sorte, será o último voto do Rafael no Colatino. Você não sabe se a torcida da Chapecoense tem um troféu Colatino lá? Não, porque o Colatino jogou no Avaí, não no Chapecoense. Vamos contar uma de bastidor aqui. A gente não colocou ainda, acho que a partir do programa de domingo vai ter, nosso queridíssimo e grande Jair Bala gravou pra gente uma vinhetinha chamando a votação pro Bala do jogo. Então nós vamos tentar usar ela a partir do próximo programa. Se não for no próximo, vai ser na outra semana. Mas enfim, em breve vai ter. Agora uma curiosidade, bastidor, é que na hora que a gente tava gravando, nós pedimos pra ele gravar o Colatina também. Não, grava a chamada pro Colatina. O Colatina é o cara que foi o pior em campo e tal. Ele não topou não, porque ele é amigo pessoal do Colatina. Ele não gostou da ideia não. Esse é o grande Jair Bala, bicho, figuraça. Bom, temos mais alguma coisa para falar hoje? Vocês querem dar algum comentário final? Comentário é só agradecer as participações novamente. Tivemos várias participações hoje de novo, muito bacana. Convidar a galera, como o Henrique falou no início, apresente o programa para pelo menos um americano, colega seu, amigo seu. Se puder ser para dois, três, quatro, melhor, para a gente tentar fazer isso aqui aumentar. Valeu todo mundo que participou aí e até a próxima. Obrigadão. Ramon? Só para falar uma coisa aqui para a torcida, aproveitem a Série A. Enquanto nós estivermos aqui. O meu boa noite vai ser nesse sentido também. Mari? Na verdade, eu queria agradecer, primeiramente, a participação, né, feminina do Decadentes, estamos aí junto. Já teve mais, vai ter mais, vai. E cada vez mais, se tudo der certo. Convidar também aí as mulheres da Nação Americana para estar conhecendo a Batom Verde, isso. Vem conhecer a gente também, é bem bacana, a gente está sempre lá. E vamos que vamos, na esperança de dias melhores, e estamos aí. É isso aí. O Ramon falou um negócio muito importante, aproveitem a Série A. A gente tem que parar com esses imediatismos, tem gente querendo descobrir o futuro e fica reclamando. De fato, meu pai sempre falava isso. Lógico, isso não é... Eu não vivo a minha vida de torcedor americano dessa forma, porque você fica aborrecido quando você vê derrotas igual do jogo de ontem. Mas meu pai, de fato, sempre falou para um amigo, desde que eu era menino, a derrota não é um sofrimento, a vitória é que tem que ser uma alegria a mais. A gente tá nessa aqui, não é para ver o América ganhar todas, porque nenhum time ganha todas, e para o América é ainda mais difícil. Contra tudo e contra todos, não surgiu do nada. É assim, vai ser assim sempre. Então aproveita que nós estamos na Série A, vamos aproveitar o América, vamos torcer junto, vamos parar de querer ser profeta do apocalipse e falar, ih, a besta está solta. Vamos cair. Tem uns apressados ainda que não, é Série C esse time. Para com isso, só. Você viu Série C, você sabe como é Série C, você sabe que isso não é Série C. E então, se cair, a gente sobe de novo. Se cair, a gente sobe de novo, que é isso que a gente sempre fez. E cai de novo e sobe de novo. Só quantas vezes for necessário. Vamos parar, assim, o preço do ingresso, nós já debatemos aqui, o sócio-torcedor tá bom, precisamos cobrar a diretoria, então, para entregar esse sócio-torcedor que foi feito e não foi entregue? Então, vamos cobrar isso, vamos ligar para lá, vamos fazer piquete na porta do Boulevard para cobrar esses cartãozinhos de sócio-torcedor. Beleza, até aí tudo bem, mas para com esse negócio de ficar só reclamando, só jogando para baixo, todo mundo é ruim, todo mundo é péssimo, bem que eu falei. O que você ganha sendo o sabichão que sabia que ia cair? O que você vai ganhar com isso? Tem um discurso que eu acho mais famoso do Kennedy, uma das frases mais famosas do presidente americano John Kennedy, que é o famoso não pergunte o que a América pode fazer para você, pergunte o que você pode fazer para a América. É a mesma coisa, queridão. Para de perguntar o que a América vai fazer para você. Para de reclamar que eu não vou a campo porque a América está perdendo. Vá a campo, aproveite o América. Vá torcer junto, saia aborrecido, mas sinta alguma coisa. Para de ficar só reclamando que isso não vai construir nada. Como diria um certo presidente interino, não fale em crise, trabalhe. Eu encerro hoje. Boa noite, muito obrigado. Apresente o Decadentes para os amigos. A gente volta domingo, 8 horas da noite. Abraço, galera. Falou, valeu. Até, um abraço.